9, inicia o TAM 3153. Salve, Salvador, bom dia, Gono 759, Lebron. Bom dia, Gono 759, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 612, agilizando na medida do possível, senhor. Alfa Juliette, agilizando para o portão 612, Gono 759. Torre Salvador, bom dia, Sacar 6570. Sacar 6570, Penegal no 097. Autorizado pouso pistão no 0, vento 190 graus, 06 nós. Pouso no 0, SMS 5770. Vento 190 graus, 06 nós. Obrigado. Pista molhada, o ABS 6570. Obrigado. Salvador, bom dia, T3890, informação, fim de autorização para Recife, por gentileza. 890, bom dia, informação em curso agora é Juliette, para Recife tem um 330 já aprovado, pronto, cópia. Pronto. T3890, autorizado para Sierra Bravo Romeu Foxtrot, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 330. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída UCA, transição Caju, controle 119.35, transponder 5472, TAM 3890. Pode confirmar o transponder, por favor? 5472. Autorizado 330, Upper Zulu 17, cola 10 com curva à esquerda, UCA, Caju. 1935 controle 5472 no transponder, TAM 3890, posição 10. Protegimento correto, TAM 3890, portão 10, chame pronto para o pushback acionamento. Normal. Controle instalador na escuta do federal. 170, no solo 01, direita 121 no 1 no solo. 1219, bom trabalho. 121, decimal 1. 2 Solo Salvador Azul 4040, alterna Ribeirão Preto, 2 horas e 53 de autonomia, 125 a bordo, solicita táxi. Solo Salvador, bom dia, 6570, Livrano. 125, Ribeirão, confirme 0258. Azul 40, batendo. 3 horas, confirmado. Azul 4040, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera, pico no 0, ajuste no 017. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118.95. Azul 4040, tem um bom voo. Autorizado o táxi para o ponto de espera da 10, controle 118.95, ajuste no 07, azul 4040. Alfa Cargo 6570, bom dia, autorizado o Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador naquele parte, Alfa Cargo 6570. Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador 6570. TAM 3053, 168 a bordo, 4 horas, alterna Campinas. 13153, táxi aprovado via pátio principal em Inja, até o ponto de espera da Pistão 0, ajuste no 017. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 18.95. Tá 13153, tem um bom voo. Pátio Inja, no ponto de espera 285, obrigado, bom dia, tá 13153. Azul 4040. Azul 4040, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 200 graus, 5 nós. Autorizado alinhar e decolar, pistão 0, azul 4040. Lá no curso de treinamento 73890. 1890, portão 10, livre, curso de estacionamento, para táxi. Tomará táxi, 73890. Azul 4201, informação em curso é a Juliette, Campinas, 81300, aprovado, transcópia. Azul 4201, autorizado para Serra Brava, aqui no Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 300, pista em 100, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 1 no 9, decimal 35, transponder 5503, azul 4201. Azul 4201, no portão 3, chame então super pushback acionamento. Telefone 53, autorizado ali aí, mantém pistão no zero. Mantendo 4040, decolou ao 1919, decimal 35, controle, bom voo. Obrigado, senhora. 1935, 4040. Alternada, Fortaleza 0356 na autonomia 110 agora. 110, Fortaleza 0350 copiado, 13890, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 7. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118 decimal 95, 3890, tem um bom voo. Pátio Índia para o ponto de espera da 110, no ponto de espera 2895, grato, tenha um bom dia também, senhor. 3890. Falou, Salvador, bom dia, o Xenon 62, 111, quem te dá informação? Juliette, 3, Salvador, o Xenon 6211, bom dia, Juliette, confere, Galeão, tem um 360 aprovado, Tamparida, Euleda, Irume, aguarde um esporte por gentileza, 6211. Israel, Leda, Irume, aguardando. Confirma, por gentileza, sobre o voo do Lobo, Xené 6225. Confirma, tráfego, sobre o voo do Lobo, Xené 6219. 6211, aguardando 360, Galeão. Confirmado. 6135. Autorizado, 35, 3143. Sierra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857 até Moussu, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto posição Irume. Controle 1-2, correção. Controle 1-1-9, decimal 35. Controle 1-9, decimal 35, transponder 5505, Xené 6219. 360 Galeão, decola da 110, direita da Eule da Irumi, Upper November 857, Moussu, 1-1935-5505. Seja-me correto, chame 211, no portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. O 5, chamará. Salvador, o Xenon 6225, informação Juliette no, na ponte 7, autorização Brasília. 225, bom dia, informação Juliette, confere, aguarde o pop para Brasília. Prepare Arbor Elefa, senhor. Muito obrigado, não se esqueça. Geral 9970. Geral 9970, que negar no 017, reporte passando o marcador externo. Contará externo, geral 9970. Xenon 225 pronto para cópia? Copia. Xenon 225 autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Zulu no 7, nível de voo 380. Pista em 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, voa Elefa. Controle 119, decimal 35. Transponder 5502, Oceania 6225. Para Serra Bravo, Bravo Romeu 380, Arbor Elefa, Zulu 97 da 10, curva direita 119, com 5502, o 6225. 5502, procedimento correto, o Oceania 225. Portão 7, me pronto para o pushback, o Oceania 1. Camarada, muito obrigado. Vamos para a Fogodatão, já alinhando para a decolagem, caso seja no zero. Agora a gente está livre. Ok, está ciente, está passando externo, embaixo travado, lateral, na nave, está certo. Geral 9970, autorizado para uso, pista no zero, vento 190 graus, 069. Livre pouso na 10, está embaixo travado, geral 9970. Geral, informa pista molhada. Gente. 9890, decolou 15, chamei o controle 119, decimal 35, por favor. 1935, tem um bom trabalho, senhor, 3890. Alô Salvador, azul 4201, pushback acionamento, gente esquerda. Pode chamar, geral. Puxa acionamento? Negativo, 4201 da azul, portão 3, pushback acionamento. Perdão, 4201 no portão 3, livre, puxa acionamento, chame táxi, chama. Livre, chamar a táxi, azul 4201. Sigal 9970, bom dia, autorizado Alfa aqui no pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio 9970. Alfa aqui no pátio 3, 9970. Solo mais uma vez uma boa, 1093, diante da Juliette, autorização confirma. 1093, boa, Juliette, confere. Confiança, eu tenho 360 aprovado, pronto, cópia. Pronto, cópia. 1093, autorizado para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Apresulo 21, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa voa direto, posição Nitbo. Controle 120, correção. Controle 119, decimal 35. Aciona 5512, voo no 093. Cliente, o 360 autorizado para Serra Bravo, Charlie Fox, conforme rota Zulu 21, decola da 10, curva direita após na saída Arbor, eleva após, eleva direto Citibu. 1935 vai ter o controle, 5512, o transponder 1093. 5512, protegimento correto, voo no 093, portão 9, chame próximo para o push pega, acionamento. Cliente, na posição 9, chamaremos quando pronto. Azul 4201 para o táxi, 121 a bordo, 4 horas e 40, Ribeirão Preto. Confiado, Azul 4201, táxi aprovado à direita, deu ponto de espera, pressão 0, ajuste no 017. No ponto de espera, quando pronto, chame todos de frequência 118, decimal 95. Azul 4201, tenha um bom voo. Autorizado o táxi à direita, ajuste no 097, ponto de espera, torre 11895, azul 4201, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, azul 4201, ponto de espera pronto. Azul 4201, autorizado, aliás, decolado, pistão no zero, vento 200 graus, 59. A linha decola 10, azul 4201. Salvador, bom dia. Voo 1865, está com informação Juliet. Está no portão 2, autorização Brasília. 1865, bom dia, Brasília, tem 360 já aprovado. Prepare Arbor Eleve, guarde 1 minuto 4. A informação agora mudando para o Rocha. Sim. Arbor Eleve, para o Rocha, chegou no 8. Azul 4201 decolou 24, 1935, controle bom. 1865, pronto para a cópia? Prossiga, boa noite, 65. Boa noite, 65, autorizada para Sierra Bravo, Bravo Romeu, virar por Zulu 17, nível de voo 360. Pista 1010, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, controle 119, decimal 35, transponder 5517, boa noite, 65. Zero, curva direita, pista Arbor, transição é Lepa. 1935, controle, 5-7, transponder, voo 1865. 5-5-7, protegimento correto, voo 865. Portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. Bom dia. Só passando o meu pé antes. tá com a, um plano de voo para quarta e quinta. Ou quinta, quarta. Muito bem, Romeu, Hotel Yankee, aguarde um minuto, por favor. Poderia confirmar, por gentileza, a radial ideal de subida e o nível solicitado? É 225 para pushback, acionamento, está no fim número 7, totalmente pronto. 7, livre, chame táxi, chame 225. Reportará, muito obrigado. Radial vai ser 243, o nível 085, mas a princípio vai sair no 1.000 para a superior parte tomada. Opa, 085, seria restrito 1.000 pé. Radial qual é mesmo? 273. Radial 273085, por gentileza confirme faixa de se encontra aqui, pista de onde é do bar. Faixa da bar, 103 do PAB, é, se for possível, pode ser colada para a equipe. Se aguarde de coordenação, o Papa Tango Romeu, até o Yang, informação em curso em aquilo. Papa Tango, Mike X, o Rei Delta, posição remota 14. Solicita autorização de reboque para a posição de número 10 no pátio principal. Copiado, Mike X-Ray Delta, aguarde para o início do reboque, Mike X-Ray Delta. Aguardando, Mike X-Ray Delta. Salve Salvador, na cobertura, o Força Aérea 2733, na Cielo, passa junto ao bordo, esse é Salvador para Lagoa Santa, costa a costa. Sente você, 2733, por gentileza, poderia confirmar o horário do plano? Tá, 10 Zulu. 10 Zulu, eu acabei de receber o seu plano. O senhor é o número 2 para a porta. Aguarde um minuto, pode ser. Vai chegar então com a porta de risco, agarrando para a porta. Preencha o acionamento por conta e risco 2733. Tango Romeu, Hotel Yankee, pronto para a cópia? Sim, Papa Tango Romeu, Hotel Yankee, autorizado para Sierra Whiskey November Victor, nível de voo 085 direto, decola da pistão no 7, primeira curva à direita, corredor Axé, restrito a 1.000 pés até o farol da barra, ou até a liberação do controle em 1 no 9 decimal 35, transponder 5524, Papa Tango Romeu, Hotel Yankee. Gente, decola no 7, curva direita, mantendo o hotel Barra Grande, no Barra Forte. Acionado 5524, do transporte controle 1 no 9. O meu hotel Yankee, cotejamento correto, mantém 1.000 pés até a liberação do controle, até o farol da barra, senhor. Até o farol da barra, liberando o controle, acende para 085, a princípio liberado 1.000 pés, 03 a bordo. Na base, acionamento táxi de colagem, chame torre 119 decimal 35. Eu falo com o Romeu, até Yankee, bom voo. 119 35, Romeu, até Yankee. Meu poder, 118 decimal 95. Torre agora 118 decimal 95. 295, obrigado. Push back acionamento, gol 1865. 865, no portão 2, aguarde para o push back acionamento. Aguardando, gol 865. Salvador é o gol no 963, a gente tem informação, pela autorização para Rio de Janeiro, aeroporto de Galeão. 1963, bom dia. Galeão tem o 360 já aprovado, prepare da Elveda Irumi, é o número 2 para cópia, o gol no 963, avante. Elveda Irumi, na... Para o saco do Chanel 6225, está com autonomia de 3 horas e 13, nosso alternado Goiânia, POB, estamos aqui com 1964. 1964, Goiânia, 3 e 13, copiado. Oceano 6225, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 018. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95. Oceano 6225, tem bom voo. Afirmativo, seleção autorizada, pátio Índia, ponto de espera 10, chama torre 0095. Oceano 6225, bom dia a todos, obrigado. Voo 1865, em coordenação com o equipe de solo. Após a passagem a cauda de um Airbus 318 da Avianca, que acaba de ser liberado até o ponto de espera, o senhor tem livre puxa acionamento no portão 2. Chame pronto para o táxi, voo 1865. Após a aeronave, realizado puxa de acionamento, voo 1865. Voo no 093, é o solo de Salvador. Na escuta no 093, puxa acionamento no 9. O 9 livre, puxa acionamento no 093, chame pronto para o táxi. Livre, chama táxi, no 093. Mike X-Ray Delta, ciente do seu tráfego, aguarde para o início do reboque. Aguardando Mike X-Ray Delta. 02733, na escuta para a cópia. Posteiro 2733, autorizado para Sierra Bravo, Lima, Sierra, nível de voo 100, via rota apresentada no plano de voo. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, na saída Coral. Controle 119.35, transponder 0260, posteiro 2733. 2733, autorizado em Lagoa Santa, Sierra Bravo, Lima, Sierra. Professora 2733, mil perdões, desconsidere a autorização, eu preciso ainda checar o seu plano com o centro. Ele não foi enviado para o centro, só tenho metade desse plano aqui. Desconsidere a autorização, aguarde para a nova cópia, professora 2733. Aguarde para a nova cópia, 1963, pronto para cópia. Próximo 963. 1963, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via por novembro 857 até Monsul, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Lida, após Lida voa direto, posição Irumi. Controle 119.35, transponder 5511, voo no 963. Informativo autorizado 360 para Rio de Janeiro, Porto da Leão, total número 27, aeronia até Monsul. Recolando da 10, curva direita, da El, Linda e Rumo. 1935, ao controle, transponder 5511, gol no 963. Gol no 963, mil perdões, senhor. Veio com muita interferência. A única coisa que eu ouvi claramente foi transponder 5511. O senhor poderia repetir? Informativo autorizado 360. Upper November 857, até Moussou, decolando da 10 para a direita, da El Leda Irumi, 1935 é o controle, e o transponder 5511. Correto, protegimento com o 963, portão 62, eu chamei pronto para o pushback acionamento. Chamaremos o 963, novo acionamento 6211, ok, puxa acionamento. No portão 5, aguarde aproximadamente 3 minutos para o push, o Oceano 6211. Eu da Ianca, autorizado decolagem, pistão no 7, vento do 60 graus, 5 nós, Papatango, meu da Ianca. Chamou o gol no 093 para o táxi? Afirmativo, 183, 310, Uberlândia. Copiado, 1983, táxi autorizado aqui através do portão meia dúzia. Ajuste no 07, chame através, correção, ajuste no 08 agora. Chame através do meia dúzia para seguir com o táxi no 093. Gente, até através do meia dúzia vai chamando através, no 093. Salve Salvador, bom dia, o Azul, Alfa, X-Ray Índia. Alfa, X-Ray Índia, mantenha a escuta aguardando. Alfa, X-Ray Índia, mantenha a escuta. noite, passaria do 2229. Passaria do continua aproximação, reporte passando externo. Passarei. Patango Romeo Tayank, recolou aos 38, segue do corredor XR restrito 1000 pés, chame o controle agora em 1-1935. 1935, batendo 1000 pés, Romeo Tayank. Para o táxi, o gol 1865 com 182 a bordo, 3 horas e 21, Palmas. Obrigado, gol 1865. Táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 018. No ponto de espera, gol pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95. Gol 1865, tem um bom gol. Pesando táxi, direita até o ponto de espera da 10 com 1018 e aí torre 1895. Bom dia, obrigado, gol 1865. Igualmente. Bolo 093, segue o 37 da companhia em direção com a espera pista no 0, via Índia, ajuste no 08, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95. Bolo 093, tem um bom voo. Ok, ciência, seguindo a aeronave da companhia, via Índia, no ponto de espera 1895, voo 1093, um bom dia, bom trabalho. 2733, tentando entrar em contato com o sistema de plano de voo de Recife, muito provavelmente mesmo não recebeu o seu plano, vou entrar em contato agora com esse Salvador e pedido para reenviá-lo para Recife, senhor. Provavelmente uns 6 minutos depois que eles enviarem o plano de voo, o senhor pode ser autorizado a táxi, senhor. No portão 5, passando agora a cauda, tem o 37 da Gol. Após o mesmo livrar retaguarda em coordenação com a equipe de solo, você tem nível de posicionamento no portão 5. Chame pronto para o táxi, o XR62 ou não? Posicionamento após o 09 da Gol na retaguarda, portará o táxi. Por conta e risco livre, chame da destinação hotel, ajuste no 018, força 0733. Mais 5 ali mantém, firmou. Ali mantém, boa noite. Passaré 2229, sala 842. Liberou a via eco no 21-1. 21-1, boa. Mais 5 é autorizado, ali em decola, 1190 graus, 099. Ali em decola, da 190, 18. Reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette vai reportar o 2229. Vá até. 093, autorizado a alinhar e manter esse pistão na zero. Alinhe, mantém o 0 no 093. Juliette, passareta. Para o táxi de Ocean é 6211, 3504, em posição Campina, com 1943 a bordo. Quantas pessoas? 1943. Gente, autorizado táxi até o ponto de espera, pista na zero, Ocean é 6211. É bom, antes táxi até o ponto de espera, confirmado 1941 a bordo. PAB 141, ciente. Pedro na Juliette. Gols 44, chama o controle 120, decimal, corrige 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, gol no 8, mesmo. 963, putback e acionamento na posição 6. Repita, gol no 963. Para o putback e acionamento na posição 62, gol 963. Gol no 963, aguarde para o acionamento e pushback. Aguardo 963. Solo Salvador, alguma previsão para o Alfa X da Índia? Firme. Passarinho, fala para a gente. Vira ingresso, remoto, é posição 1-3, bate 1, passarinho 2229. Ok, 1-3, vai prosseguir, 2229. Solo Salvador, previsão pro Alfa do Índia. Então, Alfa do Índia. Pátio 3, solicita reboque para o pátio 1, no posição 01. Bom dia, Ocean Air 6219, no ponto espera 190. Alfa 6, chamará na saída do pátio 3. Voagem autorizada, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-0 nós. Livre de coragem da 1-0, 1-0 na 3. 63. É o Gol 963. Força Aérea 2733, solo Salvador. Alguma posição aí do plano, Força Aérea 2733? Previsão, pela minha experiência, acredito que vai se resolver em não mais que entre 5 e 10 minutos. A princípio. Qualquer outra mudança, vou voltar a lhe falar. A recomendação do solo permanece aqui no pátio ou já pode estar tirando até em direção à Ponte Vieira? Minha recomendação é que mantenha a Taxi Hotel aguardando o cruzamento. Se eu, a princípio, lhe trouxer para o lado de cá e não obtiver autorização, aí vou ter um trechozinho indisponível. Mantenha a posição, não está vindo nenhuma aeronave da Força Aérea também para estacionar aí, enquanto eu aguardo o recebimento do plano. Solo Gol 963, seria uma previsão? Gol no 963, posição 06, autorizado, chame pronto para o tanque. Autorizado, 963. O voo na 649 já estava estando? Negativo. Azul 175, continue a aproximação. Aguardando autorização de pouso, reporta quando é visual. Vai continuar, tá baixado, travado, reporta visual 2775. 49, subo para 2000 pés, transfere o controle 119.35. Deveria as condições? Batiu, tá. Não avistou no mínimo. Ok, sente. Deixa eu demitir, continuar o controle. Taxi Gol 963, o VOB 175, 350, 400 de alternativa. Para táxi, até o ponto de espera, pista 90, via Índia. e Alfa, Gol no 963. Índia Alfa, até o Ponte Pé na sua escuta, Gol 963. 75 já avistando? Negativo. Reporta quando avisou? Fala. T75 pouso autorizado no 50 graus e no 09. Estou nos mires, 2775. Ok, ciente. Tá autorizado o pouso? Afirmo, 150 com 10. T75, solo 55, libera a direita, via eco, chama solo 121, décima 1. 21, 2775. Na final, está regredindo bastante, não tem atrás, visibilidade, tá? Ok, obrigada pela informação. Salvador, bom dia, o azul 2775, livrou na eco, na sua escuta. Fala, Salvador, azul 2775. Solo Salvador, Alfa SP Índia, solicita ingresso, parte principal até a posição 01. 219. 211. 211, obrigado. Momento todo na saída do pad 3 para ingressar no pad principal até a posição 01. Autorizado ingresso, Alpha Strange. Salvador, Azul 2775, bom dia. Azul 2775, livre táxi em frente, reporte antes da facção Juliette. Em frente, reporte antes da Juliette, 2775. 219. Oi, bom dia, Gol 963, ponte espera no 0. Dia Gol 963, autorizado alinhar e manter, pistão na 0. Ali manteu no 0, 963. Série 2733, o seu transponder ainda não chegou, estamos fazendo uma nova coordenação com o centro, informando a situação e aproveitando para informar o supervisor do centro Recife sobre a situação. O 2733, eu liguei lá na ESC Civil e o militar lá falou que enviou duas vezes já e vai ligar lá pro plano de voo Recife, né? E é bom avisar pro supervisor mesmo, isso aí é duro. Afirmo, realmente havíamos ligado para a sala IES de Salvador e foi nos informado que estava sendo transmitido e retransmitido. Agora nós estamos passando a informação para o supervisor do Centro Recife também. O seu plano não consta nem no FMC, quer dizer, o FMC não tem informação, e pedir para que a gente ligasse para o ACC Recife.